Catadores Cast, o podcast do blog Catadores de Relíquias. Episódio 00, piloto, sozinho e desfocado. Alô, alô, alô? Olha só, nós temos sons agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Fabrício Barros e estamos aqui no Catadores Cast. Eu estou gravando na rua, ouço um vento, vocês vão ouvir moto, carro, helicóptero, avião, pessoas gritando, vento e vento e vento. Por quê? O que acontece? Minha mãe, ela falou, sai de casa que eu vou limpar a casa. E não dava pra gravar, porque eu preciso de um lugar quieto. Eu tô tentando ir por ruas quietas pra poder gravar isso. O que já tem, não é muito difícil, porque o bairro é calmo, ainda bem. Mas então, porque agora esse primeiro programa eu não sei o que falar. Ou sei o que falar, mas sabe quando falta coragem? Daquela ideia de, pô, será que vão achar merda isso aqui? Eu podia ser profissional e ficar lendo alguma coisa. Ou improvisando alguma coisa engraçaralha. Sei lá. Seria interessante. Tô com gripe. Tô. Não tô chegando nada. Tô gripado. Então, o que que é o Catadores Cast? É um podcast. Ah, é um podcast do site catadoresrelíquias.com.br. Ah, vá. Não, não é só isso. É também, mas não é só isso. Coisa que é o piloto. Eu coloquei piloto porque é só pra testar mesmo. Carro. A ideia, o que que é? É trazer pra vocês indicações de tudo. É que é engraçado que sempre falaram assim, olha, você tem que ter um foco, você tem que falar sobre uma coisa só. Mas tem tanta coisa legal em cinema, tem tanta coisa legal em videogame, em quadrinhos, em esportes, por que não? Tem esportes por aí que as pessoas realmente não conhecem, não sabem o quão legal é. Quando eu vi no blog, tem uma matéria sobre roller derby. E me chegaram e falaram, ó, oh, que legal, tal, não conhecia, Teve um bom retorno. Essa mini matéria. As pessoas foram, ficaram curiosas, foram atrás. Foi bem legal. Dá pra falar de putaria também, por que não? Mas hoje, aqui, preguiça não, não foi preguiça, eu quis fazer alguma coisa legal, só que aí eu perdi o material e estou aqui falando com vocês abertamente. Sim, eu fui burro e não salvei em outro lugar as coisas do podcast de hoje, que é o primeiro. Imagina só se for mais de um, que zona que vai ser. Ah, mas tio Fabrício, vai ter mais gente, vou ser só você falando que nem retardado aí. Então, eu quero colocar mais pessoas, só que eu tenho uma limitação física internetica, que é meu PCzinho da Xuxa. Por isso eu estou gravando num gravador bonito da Sony, e é nesse gravador que eu estou fazendo aqui sozinho, na rua, para pegar bem o som de tudo e ficar tudo porco para poder editar. Não, então, eu quero colocar umas pessoas. Já tinha convidado algumas. E todas elas recusaram por... Ah, eu vou fazer TCC. Ah, eu vou trabalhar. Ah, eu estou fazendo uma coisa mais valiosa na minha vida do que ficar falando com você. Sim. E eu acho justo. Acho bem justo. Moto. Lenta. Barulhenta. Agora ela passou. Tô até pensando em só tirar o... Só editar uma coisinha, outra, dar uma limadinha e deixar assim. Tem som ambiente. Tem os carros passando, tem as motos passando, fazendo um barulho animalesco e andando 2 metros por segundo. Nem isso. As motos velhas. Mas então. Sem raiva do mundo. Não, eu tô com raiva do mundo. Vai tomar no nariz. Bolacha. Os vendedores entenderão. Mas então, a proposta é essa. Vir fazer indicações pra vocês. Eu ainda não tenho um tempo de programa. Ah, vou fazer um tempo de programa. Isso me parece muito prostíbulo. Eu tenho um tempo de programa. Quanto que é? 1 hora? 50? Não. Eu não tenho um tempo por episódio. Eu ainda não decidi se vai ser um pequeno episodinho com uma ou duas indicações de 10 minutos, por exemplo. Ó. Ou várias indicações, ou mais algumas indicações de meia hora. Ou quando tiver muita gente, fala assim, ó, cada um indica 1, 2, 3 coisas que queira e fazemos um formatão de 1 hora. Olha que incrível. E vocês podiam dar uma opinião lá no Facebook, facebook.com/ catadores e relíquias. Eu demorei um pouquinho pra lembrar. O que é bem legal. Eu acho que eu vou dar meia volta, ou não. Por causa que tem um cara cortando árvore. A rua é tranquila, vocês estão ouvindo só o vento. Eu só estou ouvindo o vento. E uma moto que está passando por aí. E um carro agora. Tudo quer fazer barulho. Beleza. E as pessoas... Não sei porque, essa época... Estamos no verão. Não vou tentar não datar os podcasts. Apesar que as indicações podem datar. Porque são preferências das pessoas. E as pessoas, geralmente, elas preferem coisas novas. E falar, tipo, eu gosto... No filme que saiu semana passada, e você vai só sacar que o podcast foi gravado na semana do filme, por exemplo. Porque a pessoa tá na vibe, a pessoa tá no hype de indicar aquele filme porque achou legal. O que aconteceu comigo com o Círculo de Fogo. Ó, que bom. Filmaço. Saí dando pulos, saí falando PQP, OCP, XXP, XXX. Muita coisa. Pessoas aprendendo a dirigir. É ótimo. Cada encruzilhada é uma surpresa. Então. Eu tô desfocando. Que saco. O que acontece? Nós vamos pegar... Eu vou pegar. Eu, Fabrício Barros, vou pegar. E vou criar. Eu vou criar nada. Eu comecei a falar, vou criar e não vou criar nada. Não, não vou criar nada. Esquece. Eu não criei nem cachorro. Eu vou criar o quê? Tá. Voltando. Acho que eu não vou editar isso aí, cara. Por algum motivo eu não vou editar isso daí. Voltando, né? A grande ideia, o que que é? Abre vinheta, fecha vinheta. Essa é uma coisa que tem que marcar aqui, nesse piloto, por causa que eu vou ter que usar isso em alguma hora. É uma nota mental pra todo mundo ouvir. Só ter falado que eu tava pensando alto, né? É mais fácil. Então. Perceberam? Esse daqui é um programa sobre devaneios. Que legal! O céu bonito, o ônibus que tá pintado novo, que mais? Vamos ver coisas assim na minha caminhada. Ó, um programa de bosta. Quiser desligar? Pode desligar, desliga. Eu já achei legal de você ter visto, ouvido. Você não vê um podcast, você ouve. Olha, que bonito. Que maravilha. Um carro, com uma mulher bonita dentro, pelo menos. Uma ideia também. Dá sua opinião. Será que seria legal responder algumas perguntas? Sim, esse formato já tem... quer ver? Games on the Rocks, do Arena IG. Eles fazem isso. Acho que quase uma semana sim, uma semana não. Eles vão, pegam perguntas do ASC, depende de onde você vive, e respondem as perguntas. Geralmente elas não têm a ver com videogame. Tem a ver com situações estranhas. Uma ou outra tem a ver com videogame. Mas, dá uma pensada nisso. Dá um comentário no Facebook. Aí eu repetindo de novo. facebook.com/ catadores e relíquias. Vai lá, dá um curtizinho, comenta, fala o que você quer. Pode me xingar também. Eu aceito, eu acho bem legal. As pessoas têm que aprender a xingar as outras. Mas você é um lixo. Lixo não é xingo. Lixo não é elogio nem xingo. Nossa, agora cheguei numa rua extremamente movimentada. Tem moto, tem caminhão de cerveja, tem caminhão de tudo. É uma beleza. Eu tô tentando fugir da rua pra ir num lugar mais quieto, mas tá difícil. Por mais patético que seja, eu podia ter ficado dando voltas no quarteirão até alguém desconfiar e mandar polícia atrás de mim. Peço, por que está assim? Caminhão. Só um momento. Ainda é um caminhão da Itaipava. Cristal ainda. Não que eu goste da Cristal, eu não gosto. Eu não tomo sorvete. Eu sou um cara chato que não toma nada. Ah, mas toma. Toma água, né? Ah, toma. Uma piadinha idiota que alguém fez comigo uma vez. Você não toma nada? Não. Nem água? Hahaha, que gasto. Então. Ah, eu também gosto de fazer piadas idiotas. Tipo, eu percebi isso não. As pessoas falam, não faz isso. Não se machuque com essas piadas idiotas. Olha só, uma fábrica de roupas com anéis. Bonitas. Então, deixa eu ver. Olha só, já tô 13 minutos falando. O cara que na edição final vai ser tipo 5. Que falei muita merda. Outra ideia também seria entrevistar alguém. Olha que interessante. Pegar um assunto e entrevistar alguém. Nem se for a tia com a tinha, sei lá, alguém que tenha relevância pro assunto. Estou gravando, as pessoas pensam que eu sou um alienígena, porque elas ficam olhando pra mim, falando um negócio no meu microfone. Isso aqui tem um problema. Ela destoa bem, né? Não é rosa. Não é rosa de pinta, não. Não é. Que mais? O que falta lembrar? Hoje é mais um tipo de lembrete, vou lembrar das coisas. Uma coisa que eu tenho que lembrar é gravar num lugar quieto. Apesar que gravar na rua tá bem agradável, tá bem tranquilo hoje. Tendo um outro carro de cerveja que passe, que é incrível. Podia ter gravado numa igreja, né? Aí depois a pessoa ia me expulsar no primeiro segundo. Depois eu vi uma porcaria que eu falasse. E a igreja tá fechada. Olha que incrível. Uma igreja fechada. Ó, então vamos recapitulando. Eu vou gravar. Ah! Então, volta. Esquece essa parte de recapitular. Tem mais uma coisa. Eu, Fabrício, eu tô querendo fazer isso mensal. Ah, mas se você fazer uma coisa pequena, dá pra você fazer quinzenal, pra não dar tanto trabalho. Dá pra fazer semanal. Dá pra fazer diário se você fazer 2 minutos de programa indicando uma coisa só. Sim, dá. É que tem muita. Eu tenho um pequeno problema com novidades. Eu não pego elas de início. Eu só vou assistir, tipo, Jogos Vorazes. Agora, depois que acabou de sair descartado o segundo filme. Que é um filme maneiro. É um filme. Tá, legal. Eu prefiro os livros. Porque eu sempre prefiro os livros ao filme. Tem poucos filmes que eu falo assim, não, o filme tá bem melhor que o livro. Então, acho que eu consigo definir isso só depois que eu definir quanto tempo eu vou usar. Se eu vou fazer um programa pequeno, não. Veio com essa história de programa de novo. Se eu fizer um episódio pequeno, se eu fizer um episódio grande, não dá. Eu vou pegar, eu sou noob ainda na edição. Pô, se alguém souber editar, puto, eu fico muito feliz. Eu só tô pedindo coisas, que mancada. Ele falar, não, a gente vai fazer uma coisa legal e não sei o quê. Não, tô pedindo coisas, que ridículo. Mas beleza, é bom. Vai que alguém realmente se interessa. Eu vou ter mais um companheiro. Sabe quando é que eu dou essas paradas assim e falo, pô, não devia ter falado isso? Porque minha cabeça é meio brisada. Não, eu não uso drogas, nem nada. Só bebo água e refrigerante. Refrigerante é legal. E gosto de maçã. Ó, se vocês falam que eu sou Shinigami. VTNC pra vocês. Que acham que eu sou Shinigami. Ah, mas tem coisa de anime também? Tem. Não sei o que, mas vai ter. Então. O que acontece agora? Eu devia ir finalmente já. Só achar uma rua mais quieta. Aí o cachorro me morde. Aí beleza. É que faltava na minha vida. É que falta mesmo, porque eu nunca quebrei perna e braço. Isso eu acho legal, tipo, ou não. Ou sim. É bom porque eu não machuquei. Mas tipo, sei lá, parece que falta uma marca em mim. Oh, eu já quebrei esse braço e foi legal. Tipo, com falta essa história, saca? Tipo, eu nunca quebrei alguma coisa do meu corpo. Ah, mas quebrar a boneca não. Sempre tem um amigo idiota. Vai ter alguém idiota que vai falar. Ah, pra cada coisa que eu falar, vai ter uma piadinha pronta. Vai ter uma coisinha pronta pra falar. Eu sei disso. Eu ouço vocês aqui. Acho que eu tô enrolando já e devia ter acabado faz um tempinho já. E o vento. Ah, tem outro detalhe. Ah, então. Esse detalhe eu não posso falar. Vai ter coisa de anime? Vai. Vai ter coisa de mangá? Vai. Que vai, acho que vai ser incluído na parte do livro. Que acho que também vai ter. Tem que ter. Eu acho que tem que ter. Ah, mas você só vai ficar indo fazendo indicação? Sei lá, vai que um dia eu pego a galera e vamos gravar, falar alguma coisa. Tá bem livre ainda, não tenho uma ideia fixa. Tipo, ah, eu vou... O fixo, acho, pra mim só é fazer indicações. O que eu posso fazer indicações, eu quero fazer. E tem coisa pra caramba legal no mundo. E coisa antiga, não precisa ser. Ah, eu vou indicar... Lego, uma aventura Lego. Tá no cinema, vai lá assistir. Tem coisas antigas que são legais, são engraçadas, são sexys. Por que não? Sexis, não sexo. Senão a gente tá indicando filme pornô, por exemplo. Então é isso. Acho que é isso pra resumir. Pra dar um fim nesse piloto. Que é um piloto, é mais ou menos, um piloto, né? É mais pra eu poder gravar. É mais pra eu poder organizar as ideias no áudio. E pra ver o que eu tô errando. Eu já vi um monte de erros antes. Na gravação tô vendo um monte de erro. Você vai ler e-mail? Não sei. Será que vai ter e-mail? Será que vão mandar cartas pra mim? Porque a cidade é meio atrasada. Vai que estão mandando cartas pra mim em vez de e-mail. A ideia é eu falar com vocês. Ou é no Facebook, ou é no Twitter, embaçado. Mas ou é Facebook, ou é e-mail, ou pelo comentário do site. Que é um site. Não lembrei agora que eu tenho domínio, eu paguei por ele, então é site. Não é blog. É blog, mas é site. Eu posso fazer site. Eu acho que é assim. E eu tô orgulhoso por isso. Obrigado. E eu tô enrolando, acho que é a terceira vez que eu vou falar. Então é isso. Tá. Então é isso. Quatro. Muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado por terem... baixado ainda não, porque eu tenho que arrumar o feed também. Lembrei. Acho que isso daqui... é mais um lembrete do que um programa piloto. Porque eu não fiz nenhuma indicação. Só que eu fiz indicações. Só que eu não fiz indicações. E se vocês querem indicações rapidinhas, eu posso te fazer. Leiam A Menina que Roubava Livros. Leiam The Innocent, que é um mangazinho. Que a Via Arad tem participação. Anime, assistam Kill la Kill. Excelente. Música, a que pegar seu coração. Olha que bonito. A música que pegar você e dá uma estremecida, dá aquela arrepiozinha. Essa música que é boa. Acho que eu não vou nem puxar muita música por isso. Porque a música eu acho uma coisa muito pessoal. A não ser que convidado. Ah, eu quero falar sobre tal música porque ela é legal. É a opinião dela. Ou dele. Ou dela dele. Vai saber. Eu não tô cansado. É tipo... eu sou... tentando imaginar o que eu vou falar em seguida. E ficou... parece que a respiração tá... eu tô morrendo subindo uma montanha. E não tem montanhas aqui. É uma pena. Que mais? Jogo. Joga em Hotel Dusk. É Room... 215. É Hotel Dusk 4 215. Do DS. Muito bom jogo também. Puta merda. Foda. Pode falar foda, né? Foda. Ou legal. Ou interessante. Ou quem sabe até... instrutivo. Hã? Instrutivo não. Ficou um cocô isso. Esquece. Aí vou eu falar. Então é isso. De novo. Obrigado por ouvir. De novo. Se você ainda tá ouvindo, você é corajoso. Obrigado e valeu. Até mais. Até o Catador Esquece número 1. Que isso aqui é o 00. É pra ser o 00 por causa que tem muita lembrança. Eu acho que eu datei por algum motivo. Eu fiz uma coisa que não ia fazer. Eu datei o podcast. E é melhor eu indo e afastando o microfone. E ficar bem baixinho até acabar. Chegar.